deixaste marcas eternas na alma e na história do homem. E agora em mim, cada dia mais. Para sempre, Jesus é o mesmo, ontem, hoje e sempre.